Desatividade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desatividade ainda não se viu, não, ainda não se ouviu. Desatividade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que espera. Desatividade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desatividade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Não, não, não, não, não. Desatividade ainda não se viu, não, ainda não se ouviu. Desatividade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera, espera.